me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer todo. É você, eu te amo. É paixão que não tem fim. GTB, galera do bagaço de Mocajuba. Eu imaginei a vida sem ti. Nunca que eu pensei que fosse terminar assim. Mesmo eu sei quem sou depois que você se foi. Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada. Eu sempre te amei quando bem necessitar. Você saiu por aí assim e nunca mais olhou pra mim. Você fugiu de mim como se eu fosse nada. Acabou com minha vida. Silêncio é a palavra. Eu não sei mais quem sou sem você por perto. Meu caminho é tão deserto. Com o tempo que passou, você fugiu de mim. Eu digo que te amo e você nunca acreditou. Fiz tudo pra você, fui eu quem sempre te amou. Você saiu por aí assim e nunca mais olhou pra mim. Repertório novo, então canta pra esse povo apaixonar. Galera